Vamos começar mais uma vez aqui o Café Cast, agora de número 14, na casa do Marco G. Eu sou Daniel Luiz, está comigo aqui o Bruno Moraes. É o Bruno? Amém. É esse que vos fala. Que vos falou. A Marco G, que é o dono da casa, por isso que ele está participando. É porque não há nenhuma outra. Thomas Lecelles, que tem escutado os cafés, e nós trouxemos ele aqui para ele contribuir. É ouvinte, né? Contribuir com o botão para desligar. Você vai ficar calado. E Fábio Andrade, o homem que tem a voz grossa, que Thomas, que escutava, achava que era uma pessoa gorda. Se você acha que Fábio é uma pessoa gorda, babão, alta, entre no site. Babão, tal. Não é assim. Vamos descrever Fábio para a gente começar esse café. Uau. Fábio é o seguinte. Não, peraí, não. Você pede pra turma mandar alguma. Como você acha que é Como Fábio? Como você acha que é Fábio Andrade, minha gente? É louro. É homem loiro, alto, fala, forte. Fala aí, Fábio. Peraí, que ele tá com a boca cheia de pão ali. Olha o silêncio. Quem tem cara não tem coração. Né? Aê! Tudo bem. Pronto. Como você acha que é Fábio? No site. Entra lá em cafecast.com. Gordo, magro, gordo. Sei lá, sem nem sei lá a interatividade. Tudo bem, bora mandar um e-mail para café@itmcurado4.com. Exatamente, café arroba. K, letra K, letra F, letra E, @itmcurado4.com. Vamos bater nosso papo aqui. E para não perder o costume, ao som das xícaras e ao sabor do café. Pois é, deixa eu colocar o meu café aqui. Enquanto Lida se aproxima, ela quer participar. Lida Estrela, o sobrenome lindo. Lida Estrela tá aqui abrindo a geladeira, tá com 3-4 brincos na orelha direita. Ela é bem moderna, bem pra frente. Uma pulseirinha bonitinha. Deu uma tapa aqui na minha cara agora. Tá preparando a comidinha. É isso. Nessa garrafa? Deixa eu mostrar pro povo do podcast. Vai aparecer mesmo. Enquanto a gente. Vamos conversar sobre verdade. Rapaz, a gente tá falando sobre essa o que questão. É a verdade. O que é a verdade? Quem pode falar e começar? O que é a verdade? Começa pela palavra de Cristo, quando ele disse: Eu sou a verdade. Ele disse isso. Caminho, ah, sim. A verdade. Verdade. Sim, quando ele disse que era verdade, aí, ele quer dizer o quê? Ele é a personificação da verdade absoluta, Jesus Cristo. O que você não acha, Dita? O que é verdade? Bom, eu lembro lá da definição do... Ai, cadê a filosofia? Olha aí, botando no bolso os teólogos aí, Dida. Foi, botou ontem. Eu acho que não é bom dia participar. É uma pessoa dar de direito. É uma pessoa que o esposo não é tão dado às letras. O que ela sabe por conta própria. Sim, mas vai lá. Vai lá, Thomas. É aquela questão que você experimenta, parte de uma ideia, né? E essa ideia é verificada com a realidade. Um dia você tem uma experiência de alguma coisa e ela, quando você vê, olha a realidade, condiz, aquilo ali se torna uma verdade. Para ser verdade depende da experiência, então? Cada um tem a experiência. Esses são os processos de ciência, né? Experimento. São três processos. Esse menino ouviu isso em algum lugar. Observação, experimento e resultado. Vocês sabem que eu me passo por Daiane, né? Daiane, ela fala as coisas no meu ouvido, porque eu não gosto de estar falando assim. E você vai aprendendo e fala na barriga dela. O mundo não diz que cada um tem a sua própria verdade? Quem diz isso? O mundo. É verdade? Não, é verdade. Isso cada um tem a sua verdade. Aí, esse dia eu escutei uma pessoa, Você crê nisso como verdade? Olha, isso é a impressão da verdade. Esse dia eu encontrei um cara. O Santa Rosa lá dentro. Esse dia eu encontrei um cara. O Santa Rosa lá dentro. Ele disse que não acreditava. Não sabia. Que não acreditava em Deus, não acreditava em igreja. Porque ele disse que todas as religiões. Copinho de tomar água. Consegue? Tem água de lavar. Todas as religiões trabalhavam para defender a sua verdade e criticar a outra, a verdade do outro. Então ele disse que cada um dizia que tinha sua, que era a sua verdade era absoluta. Aí quem tem a verdade? É isso que ele estava me perguntando, né? Sim, e aí? Você... Dentro desse pensamento de que todas as religiões criticam as outras verdades e dizem que a sua é a verdade. Entendeu? Não, isso acontece até dentro das igrejas evangélicas, onde os... existem vários tipos de... Vários Jesus, Fábio. Entendeu, Fábio? Existem vários Jesus diferentes em cada igreja. Sabia disso? Você lembra aquela vez que a gente estava ouvindo o Caio, que ele falou que as pessoas acabam correndo o risco de estarem seguindo um fantasma? E não o próprio Jesus. Eu acho perfeito. Ele falou exatamente aquilo que eu sempre quis falar. Eu gostaria de mandar um abraço para Caio Fábio, se ele estiver ouvindo o CafeCast. Caio Fábio, parabéns. Porque você falou naquela coisa ali. As pessoas acabam correndo o risco de estarem seguindo um fantasma. E as pessoas que ele estava falando são as igrejas. As igrejas evangélicas do mundo. Né, que pegam Jesus, colocam ao seu próprio interesse, ao que eles gostam e tal, e acabam tomando. O seu Jesus. Sabor. Exato. Por exemplo, existe. A verdade conveniente. Exato. Fábio sabe muito disso. Existem igrejas, Fábio, que eles pregam Jesus, um cara que tá com uma metralhadora do Rambo esperando você pecar pra me fuzilar. Mas parou, por que assim, Fábio entende bem isso? Não, você Fábio entende. Não, porque Fábio passou já alguma experiência. A gente já falou aqui outros. E os cafés. Vai, Daniel. Que molho gostoso. Não, ele beira, da... ele beira a doçura. É verdade. Não é? Onde não? Isso é verdade? Muito bom. Tá muito gostoso. Não é? Obrigada. É justamente porque eu não como essas coisas. Por exemplo. E eu comi hoje e tava muito bom. Por exemplo, muito Daniel obrigada. Achar que a salsicha que Linda fez tá gostosa. Ele tá achando. Não, ele dizer que é verdade. Exatamente. Não é uma verdade absoluta, é uma impressão da verdade. É. Não. Pra ele. É uma verdade. Se torna uma verdade pra ele. Existem coisas que são verdades subjetivas, cada um tem a sua. Mas existe a verdade absoluta daquilo também, pô. Entendeu? Agora tem que saber se essa verdade é relevante, né? Tem isso, verdades absolutas e verdades absolutas relevantes. Exemplo, Cristo é uma verdade absoluta e relevante. A partir que essa verdade em mim transforma. Tem verdade que, por exemplo, você pega essa. Feito o exemplo de ontem lá no estudo. Você pega a faca e diz assim, a faca é cor prata. Isso é uma verdade, ninguém vai poder contestar isso. Se eu tenho um problema de visão. Mas isso é relevante pra mim? Qual é a relevância disso? Se eu tenho um problema de visão e vejo a faca. Não, nesse preta. Caso não, o daltonismo não tem. Ele não muda a cor da faca. Prata não. Mas vamos ver. Não. O seu problema de visão não muda o fato da faca ser prata. Não, peraí. O fato de todo mundo dizer que é prata. Quer dizer que ela é prata? Até que eles experimentam. Estão todos certos? Aí você vai para a ciência. Observação, experimento. O fato de todo mundo dizer que isso aqui é vidro. Não é todo mundo dizer, Daniel. Isso é estudo. Isso é estudo científico. Que isso aqui é vidro. Quer dizer, você acredita só naquilo que a ciência diz que é. E... não. Hã? Porque você está partindo para a ciência para dar o aval final. É. Cara... eu creio que a ciência existem verdades. Existem verdades que nem a ciência admite. Ok. Essa. Ou até contraria. Tá certo? Quem tá contrariado? Tá certo. Por exemplo, a existência de Deus. Né? Se é uma verdade absoluta. A ciência tenta. Não. Ela é uma verdade absoluta. Deus existe, é fato. Existe. Pra mas mim, vai chegar um cara aqui. Pra mim e pra você, né? Olha aí. O gordo falou, o gordo. O gordo careca. Falou. Fábio falou. Eita, desculpa. A gente fez uma enquete, não foi pro site. Desculpa aí, Fábio. Pessoal, Fábio não é gordo nem careca. Olha, mas é, pra mim e pra você, Deus existe? Não. De fato, Deus existe. Aí vai chegar alguém com essa ideia de Fábio aí. Não, Deus, mas Deus existe. Talvez. Essa não é minha ideia. Tal. Deus talvez exista. Não, pra mim não existe. Aí Deus fica... Deus fica abaixo, abaixo disso? Ele existe ou não? Não. Pois ele existe. Mas o Papa está levantando uma questão aqui, vai chegar um vezinho que não existe. A verdade e aí, não há comprovação. Não há comprovação. As verdades sempre vão ser contestadas. Isso é fato. É fato. Deus existe. Vão contestar, meu velho. Vão contestar. É o caso lá. Mas vamos depender da ciência para dizer o que é verdade e o que não é. Porque a ciência não diz que é nós, nós não estamos, somos libertos disso. Né? Não, nós. Existem. Não, Daniel, existem leis científicas. Existem leis científicas exatas. Que prova a existência de Deus. Que prova a existência de Deus. Nunca. Ah, você tá louco. Eu fiz a minha monografia no final do seminário com isso. Você está querendo. Lei comprova Deus? Sim. Peraí, essa é nova. Cientificamente. Experimento. Vida agora vai sentar. Experimento. Igual o pai provou. Ah, não, Deus existe. Nunca! Então, sua monografia. Muito boa, por sinal. Tem que ser passada. É muito boa, por sinal. Não existe isso, Bruno. Você existe, é louco. Existe, sim. Ganhas quanto? 10. Como é que tem prova? Qual foi esse seminário? É, como é que você prova? Eu não posso passar 3 dias aqui falando, né? Não, mas você resume. Vai lá pro final da monografia. Conclusão. Conclusão é o seguinte. Quando você estuda ciência, você vai voltando. O cientista vai dizendo assim: hoje tem um homem. Antes do homem, tinha um homem parecido com um macaco. Antes desse homem, tinha o Homo sapiens. Antes desse homem, o Homo não sei o quê. Aí até que ele chega no macaco. Já se acabou. Isso aí é teoria. Peraí, ok. Isso é uma teoria. Por isso que eu estou dizendo. Não se comprova. Por isso que eu estou dizendo. Isso é uma teoria que os. Não, eu trabalho em cima disso aí. Contra eles mesmo. Ah, você trabalha em cima de uma teoria contra... Contra eles mesmo. Para provar a verdade. Os evolucionistas acabam se contradizendo na sua teoria. Esse é meu ponto aqui. Não tem nada a ver com evolucionista. Eu quero saber se Deus existe. Como é que se prova isso? Sim, Deus existe. Certo? Então, quando você chega no começo dessa cadeia de teorias deles, eles se veem perdidos. Eles não sabem de onde veio a vida, de fato. Porque eles vão diminuindo, até que eles chegam no nada. Existe uma lei científica, que é a lei da causa e do efeito. Certo? Isso é irrefutável até hoje. Certo? Aí, eles chegam em um momento que eles dizem que a vida veio do nada. Eles vão contra essa lei. Como essa lei não é uma teoria, é uma lei de fato, a lei da causa e do efeito... Entra Deus aí. Deus é a causa. Deus nada é a causa a ver com de Deus tudo. Você Deus é a causa de tudo. Você está dizendo. Não, meu filho. Mas peraí. A própria ciência tem uma teoria que chega no nada. Só que é uma teoria. Mas existe uma lei científica que é fato. Certo? Que toda causa tem um efeito. Sim. Para qualquer coisa existir, tem que ter uma antes. Sim, mas, por exemplo, meu tio, ele não acredita que é Deus. Sim, ele crê que é o quê, então? Ele crê que é o quê? Ele acredita que é uma força superior que tem controle sobre todo o universo. Ou então, que é um... Não é um como lógico pode sugerir, mas eu não. É. Já pode ser um ciclo. De porque isso é uma dedução. Isso não é uma prova. Não é uma... Eu sei que as leis da termodinâmica... É dedução. Dedução. É termodinâmica. A lei da termodinâmica, elas são realmente... empíricas, né? Elas se provam. Mas não se prova Deus. Não, eu tô falando. É que ele está dizendo que provou Deus na monografia. Ele está dizendo que provou que Deus existe. Você leu. Nem a Bíblia toda prova. Não, a Bíblia parte do fato que ele já existe. Ele pressupõe a existência de Deus. Como é que eu faço um processo formal? No princípio, me desculpe. Na verdade, a monografia não é a prova de Deus. Certo? É a prova que a palavra é de Deus. Então você já está mentindo. Ela é a verdade. Desculpe. Não é verdade. Já como é a verdade? Esse aqui foi só um exemplo para falar o que é verdade. Ei, tu lê essas 5 vias de São Tomás de Aquino? 5 vias de São Tomás de Aquino. Para tentar explicar a existência de Deus. Mas não é prova. Que hoje, mas que para a época de hoje, ela não tem. Para a época que ele escreveu, disse que teve muito. Mas hoje tem seu valor ainda. Ainda tem. Tudo que ele disse aí é Aquino. Aquino. É, mas aí é uma dedução. Ele deduziu isso. Ele não induz a pessoa não. A raciocinar. Existem várias leis, cara. A lei da perfeição, que você vai dizendo que existe perfeito é Deus, não sei o quê. Muitas, cara. Muitas outras. Aqui era dois. Aquela outra dos animais, que vai existindo sempre uma cadeia de animais, um em cima do outro, maior e tem mais. Mas provar que Deus existe. Nem ele quis fazer isso. Não, mas quando a Bíblia é escrita, Deus é subentendido. A Bíblia começa como? No princípio criou Deus. Mas a veracidade da Bíblia é possível. Deus já existia. Mas a veracidade da Bíblia é possível você provar assim cientificamente. Foi isso a veracidade fiz, histórica, sim. Foi isso que eu fiz, na verdade. A veracidade histórica dos fatos ocorridos. A veracidade inspirativa, você quer dizer, né? Não. Aí é outra coisa. Não, porque você não, bicho, que a Bíblia foi inspirada por Deus. Não, não, entenda. É papo de crente de quem crê. Não, eu tô falando de exatamente disso que eu tô falando. Aquele famoso texto de Hebreus 11 que fala assim: que pela fé tudo foi criado do nada e tudo que existe fez. Então, peraí. Pela fé nós cremos que o universo passou a existir do nada. Então, eu só tô dizendo isso, que ele. Eu só um achismo. Aí, ó, vê só. Eu acho que ele tava dizendo o quê? Isso. Ele acredita na Bíblia. E os princípios bíblicos provam a existência de Deus. Mas é que tá. Mas não, ele tá partindo da Bíblia como sendo verdade. Né? Provam porque. Então a gente tá subentendendo que a Bíblia é verdade. Então, pra gente. A Bíblia é verdade? É. Sim. Ela mesmo diz ser a verdade. Se eu não creio nela, eu não creio no argumento dela. É. Né? Não creio. Então é com a Bíblia pra um ateu dizer, ó. Ela está dizendo que é verdade, Jesus é verdade. Então, como o professor, aí, mesmo, o professor do seminário dizia, não tente querer provar a existência de Deus através da Bíblia, com pessoas que estudam, com cientistas. Vá, use a própria ciência. Foi isso que eu fiz. A própria... Foi isso que eu fiz, mas faltado na Bíblia. Na verdade, ele disse, se vire, porque você não vai... Encontrar. Porque o cara não crê na Bíblia, você vai provar a verdade da Bíblia, que ele crê. Se ele não crê na Bíblia, você conversa com ele como se não... Ele não crê na Bíblia, ele disse, não adianta você usar 10, 20, 100... Mas tem gente que quer provar que Deus não existe também através da Bíblia, provar que ela é errada, não sei o quê, que tal, tal, tal. Então, pra nós, a gente parte da fé, cara. Um patapé de que aquele livro é inspirado por Deus, mas e é a verdade. Mas existem evidencialistas bons e que... Mas nunca comprova, Marcos. Não há comprovação para a existência, para... Assim, ó, tava mostrando domingo lá na escola dos adolescentes lá, a importância da ciência. Eu coloquei ela em primeiro lugar, antes da Bíblia. Né? Porque eu vejo que a completa importância da Bíblia... Primeiro, a Bíblia, a ciência, ela é um ramo da teologia. Por quê? Porque ela estuda as obras de Deus, cara. E segundo, qual é a importância da ciência? A importância da ciência é a seguinte: quantos anos tem a Terra? A Bíblia não gasta tempo com isso. Aí até eu falei assim... E a ciência não diz. E a ciência fala errado. Ela pode ter acertado alguns... Negão, ela pode acertar sim. A ciência, quantos anos tem a Terra? Não, entenda. Depende. Bilhões. Entenda. Negão, mas e se você entrar por aí e querer dizer que não... Se tem bilhões, isso é muito, muito relativo, porque a gente pode ir para Gênesis, cara, e Gênesis não tá mostrando que tem 6 mil anos, não. Eu não defendo mais que 6 mil anos, não. Mas estudiosos... O que tem? Vão na Bíblia, isso foi sério, e conseguem datar mais ou menos a idade da Terra. Dizem que ela vem a partir da Bíblia. Então, é o que eu tô dizendo. Não, mas não é só a partir da Bíblia, aí a ciência não. Pega e diz... Não, os estudiosos não podem fazer um estudo só da Bíblia, não. Mas deixa eu dizer, aí a partir da ciência, os camaradas vão dizer que os dinossauros viveram há milhões e milhões de anos. Isso? Negão, deixa eu terminar. Então, é mentira aquela argumentação do carbono daqui. Não existe. O carbono, cara. 14, o carbono 14, ele é, cara. Agora, ele é ciência. Então, peraí, vocês estão dizendo... Não. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar, rapaz. Não acredito. Vocês estão dizendo que aquilo é verdade. O que o carbono 14 diz é verdade. Não, eu sei onde ele vai chegar. O que é que eles dizem? Na minha monografia eu escrevi sobre isso. Ele erra. Deixa eu fazer a propaganda aqui. Entre no www.brunomoraes e baixa a monografia do Moraes. O carbono 14, ele por exemplo, mostra que tem alguns fósseis que é mais velho do que a própria idade da Terra, segundo... É verdade. Eu estou dizendo que é verdade isso. Negão, meu amigo, deixa eu terminar. Algumas vezes, o carbono erra, a ciência erra algumas vezes. Eu falei a seguinte, deixa eu te falar. Se algumas vezes erra, então. Negão. Se algumas vezes erra, o que eu disse que eu posso dizer, algumas vezes deixa erra. Deixa o cara falar. De 50 anos pra cá, foi o que eu falei na sua sala. De 50 anos pra cá, mais de 50% das afirmações científicas foram comprovadas, são erradas. Estão erradas, ou seja, eu só estou dizendo a importância da ciência. Gastar tempo, dizer quanto tempo a Terra está, como... Baboseira. Mas isso é importante para o cientista, porque eu falei o seguinte, porque se a Bíblia gastasse tempo com isso, o geólogo estaria sem emprego. Existe, cara. Agora, a Bíblia não gasta tempo, quanto tempo... A questão não é essa não, Marco. A questão é que eles não podem acreditar na Bíblia. Negão, deixa eu terminar. Eu estou mostrando a importância... Eu não sei como é que você está... Eu tô mostrando a importância da ciência e a importância da Bíblia. É importantíssimo. Assim, é importante, eu acho legal. É por importante, exemplo, mas é errado. Terminar, né, não é não, errado, a ciência, cara, não é errada. Não é errado, não. A geologia é errado, cara. Não. Eles dataram os animais e tal. Não. Deixa eu terminar. Ah, meu Deus. Você não tem um argumento, mas você toca em mil coisas. Mas deixa eu terminar para você refutar depois. A ciência é importante. Eu tô mostrando que ela é importante. Você já falou mil vezes isso. Parta para um próximo. Ela gasta tempo com coisas que a Bíblia não gasta tempo. E é. É importante essas coisas dela. Sim, tudo bem. A Bíblia gasta tempo com o que é a vida, para que nós estamos aqui. Foi isso que eu falei lá na sua sala. E que a ciência é um ramo de teologia, que ela faz um trabalho bom, cara. Eu tô dizendo que é um trabalho errado. Pronto, é isso. Pronto, tudo bem. E que muitas coisas que ela fala, por exemplo, chegaram à conclusão científica que todos os homens, ou seja, a humanidade, veio de um casal. E que esse casal veio lá do mundo da asa. Isso é um ramo dos cientistas, Marcos. Não é tu, todo mundo. Há cientista cristão, há cientista que não é cristão, há cientista... Você não pode dizer que a ciência chegou a isso. A ciência não tem presbitério, não. A ciência é a ciência. Aonde você estudar e experimentar é a ciência. Mas que conselho? Por exemplo, os adolescentes lá na sua sala falaram assim. Mas que conselho? Aliás, eu não lembro nem se eles falaram. Mas, por exemplo, o Big Bang. Todo mundo responde o Big Bang. Blá, blá, blá. O Big Bang faz sentido, cara. Faz sentido. Pra você. Meu Deus. O que é o Big Bang? Parte do princípio, o universo hoje está se expandindo. Daniel, se você colocar Deus na cadeira de tudo, tudo faz sentido. Isso é comprovado cientificamente. Sim, isso aí... que o universo está se expandindo e se desorganizando. Uma ideia isso é ou não é? É verdade. O universo caminha de uma organização para uma desorganização. Sim, entropia. Entropia. Entropia. Então, se ele está fazendo assim, existe um momento, que ele era mais ou menos a cabeça do alfinete. Olha aí. Aí o quê? Eu disse assim, gente. Era perfeito. Até aí faz sentido. Disse, agora, o que causou essa cadeia de energia, essa explosão? Então você não concorda com isso. Meu Deus, eu estou dizendo que faz sentido, negão. Por quê? Porque eles não pegaram simplesmente. Eu estou dizendo só o seguinte, se há uma expansão, houve um período que... Sim, que era pequenininho. Então, você admite isso? Admito. Admite? Admito. Agora, o que eu não admito... Você admite que o universo já foi desse tamanho? Não, negão. E se Deus criou uma partícula? Não tem comprovação aqui. Não tem comprovação. Você conversa e com... se Deus... Negão, não vê, não. Venha com comprovação. Não. Deixa não eu terminar o si. Vá. Se Deus resolveu criar uma partícula, uma molécula de energia quase infinita, que existem moléculas assim, eu disse lá na sua sala lá que para fazer a bomba de Hiroshima foram 3 alianças dessas daqui, cara. Para destruir 80 mil pessoas em 15 minutos. 3 alianças daqui. Existem moléculas de energia quase que infinita. Exato. E se Deus criou uma molécula e dessa molécula ele criou o universo a partir dessa molécula? Problema não se. Tá entendendo, cara? Ou seja, o cara diz que Deus existe. Ele diz assim, pode ser que Deus tenha criado uma molécula e explodido essa molécula. Pode ser, não é comprovação. Existe uma teoria do detonador perdido. Quem foi que acionou a explosão do Big Bang? Que ninguém sabe o que foi. Alguns cientistas já admitem que essa força que o Tilde acredita. A própria ciência, cara, ela diz coisas. Daqui a anos ela se desdiz. E é Deus, cara. Não, é Deus. Não, se diz. Mas em tudo não. Daniel, esse negócio dessa teoria aí, que se confunde teoria do Big Bang com o evolucionismo também, que é. As coisas vão acontecendo. Agora mostra os defeitos dessas ideias. Quando a Bíblia relata, por exemplo, assim, Deus criou uma coisa, sei lá, vamos supor, dia, noite. O dia e a noite, necessariamente, naquele contexto, tinha 24 horas. Essa é outra discussão, né? Entendeu? Não, mas é sim, mas é aquilo. Porque... a questão da idade, você diz, é? Não, a questão é da forma como Deus fez. Porque Deus fez assim, criou todos os animais, mas descreve quais eram os animais. Eu creio que foi dias de 24 horas. Você crê que foi 24 horas? Creio. Ô, bicho, mas não é, cara. Não, eu creio. Como é que você pode crer? Não, eu creio que foram 24 horas. Aí, há estudo. Eu creio que sim. É porque eu faço do princípio seguinte. Aí, porque, agora, por que eu estou dizendo com o Jack Bauer? Por que eu estou dizendo que eu creio nisso? Não é porque a ciência vem me dizer nada. É porque qualquer aproximação do texto bíblico e... com a realidade. E eu digo assim, da estudo, para ver a linguagem, o hebreu, o que é que ele usava, blá, blá, blá. Mas você chega, rapaz... É, mas você já pensou então, que... Mas hermeneuticamente, gramaticamente, mas você já pensou que naquele tempo, quem era que estava contando o tempo? Era Deus. Deus, ele falou para Moisés, não é isso? Isso. De uma maneira que os homens pudessem o quê? Entender. Como é que ele ia falar uma coisa, por exemplo, se não existisse tempo? Como é que ele ia tentar determinar para o homem entender? Mas já existia tempo, Lida. Já existia tempo. Começou quando a existir tempo quando? O tempo começou a existir quando começou a existir as coisas. Ele disse assim, ó. Ele disse assim, no princípio, aí o tempo já começou. Sim, e antes? Sim. Não, antes é a eternidade, não existia nada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Teve um momento em que as coisas foram criadas. E começou o tempo. Sim, mas o princípio é na criação, Daniel. Não está dizendo que é antes. Então você quer dizer que as plantas não eram. Não, então, mas depois ele morreria. Exatamente, mas o tempo pode começar assim. O homem envelheceria? Como a gente conta, depois de Adão. Quanto tempo Adão passou para ele? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, o princípio é a criação. O princípio é a criação. Entendeu? O princípio não é antes da criação. Daniel. No princípio não é que Deus tem noite. Criação, consumação. Continua. O princípio. Por que não é isso que eu estou falando? Bruno, há dois anos atrás. O princípio é tipo assim, é a criação completa. Esse é o princípio. Mas depois, ou seja, desde o início até o homem. Coisas, ele não vai. Essa questão da necessidade de depois as coisas imediatas. Entender. Não, como é que e depois, ele utiliza isso para argumentar a questão do sábado. Para argumentar a questão dos dias, utiliza isso como sendo dias normais. Temporal. Sim, porque foi a base. Se eu tiro essa base, eu perco a base para os demais fundamentos. Muito bom, Daniel. Não é por aí, Marcos. Por aí. Não, eu já queria exatamente assim. Então, eu já entendi a ideia. Eu não queria que foram tempos, e aí no tempo que você Deus descansou. Não, eu creio que, foram dias e que no sétimo ele descansou. E pegando isso, ele baseia muita coisa. Ele baseia nisso como sendo verdade. Agora, o que você fez, eu fiz também. Ele baseia em Gênesis, por exemplo, quando ele chega em Apocalipse, ele esquece esse negócio. Porque Apocalipse já não é uma narrativa, né? Gênesis é narrativo. Mas ele é narrativo, mas ali ele está sendo narrado uma realidade que não existia. Está sendo narrado uma realidade... Na criação, ele está narrando uma coisa que está começando a existir, uma coisa que não existia. Ele narrou bem depois, Deus que diz como foi, que ele mesmo não estava lá. Então, mas é isso que eu estou falando, Daniel. Que a criação não existia. Ele não está narrando uma coisa nem futuro, nem passado. Ele está narrando uma coisa assim que começou a existir, começou a ser criada. Então ela pode ter peculiaridades que só ela tem. Você acha então que o tempo começou onde? Quando? Eu acho que o tempo começou quando a Daniel abriu o olho. Antes disso, eu não sei. Não posso dizer que foi assim ou que foi. É porque, veja bem, na verdade, entendeu? Quanto tempo demorou para Adão pecar? Mas que... Quanto tempo ele passou no paraíso? A gente diz, acha que uma semana depois ele pecou. A Bíblia diz... Não, aí não fala disso. Mas diz que a Bíblia... Mas a gente acha. Que é tudo muito rápido. Acha não. A gente acha que... Mas que foi rápido, a Bíblia aparece, olha... A gente acha que um mês de Eva criada, Eva foi lá. Vamos perder o paraíso, pô. É sério? Sim, eu sei. Daniel. Veja, você tem? O pecado acabou? Do homem para o pecado, a gente não sabe o tempo. O que é? Não sabe nem tempo, não sabe o que eles fizeram, ele e ela. Um outro indício de que havia tempo como dia já em Adão, e aí, tudo bem, pode não se crer que já acreditou com Adão. É que a Bíblia diz que Deus passeava com Adão onde? Quando? Tarde. A mesma linguagem que ele utiliza para a criação da terra e do céu. Tudo bem. Ou seja, eu não acredito que Moisés ou que Deus utilizou de um tempo no capítulo 1 e 2 e de um outro tempo no capítulo 3. Não, Daniel. Utilizando as mesmas expressões. Não, Daniel. Não, mas tá bom. Durante quanto tempo ele ficou ali com Eva? Não, não é isso não, Daniel. Quantos filhos eles tiveram no paraíso? É que eu tô dizendo assim, que quando é especificamente uma coisa, um atributo somente de Deus, tem coisas que não podem ser, assim, não, tem palavras que não dá para dizer. Por exemplo, Deus se arrependeu. A gente sabe que ele não se arrependeu. Mas por que a Bíblia diz se arrependeu? Não é a mesma palavra para arrependimento? Mas do homem, entendeu? Não. A linguagem do homem... Não, mas eu estou dizendo o arrependimento, quando fala arrependeu, ele está querendo dizer o quê? Arrepender. Usando uma linguagem humana para falar mais ou menos o que houve, né? Porque a gente não pode entender. Dizer que às vezes eu atribuir acho que quando a gente tenta, a Deus, quando a gente tenta raciocinar muitas coisas especificamente de Deus, a gente não vai conseguir entender completamente. Eu creio nisso. Entendeu? Gente, Deus tem o nome 29:29. Por isso que há coisas encobertas. Que homem piedoso. Tem coisas encobertas. Eu creio que a questão do tempo não seja encoberta. Sim. Eu acho que não. Sim, não sei, mas eu tô dizendo assim. Eu não tô dizendo que é. Eu tô dizendo é que pode ser. Mas diz, existe a possibilidade. Quanto tempo? Você acha que quando a ciência diz que os dinossauros viveram milhões e milhões de anos atrás, você acredita naquilo? Não, não sei. Eu não sei, eu nem acredito nem desacredito. Eu simplesmente, eu não acredito nos milhões e milhões. Eu não acredito que não existiu milhões de milhões. Não, essa questão. Aí o carbono vem. O carbono vem. E dá. Essa porra. O carbono pode. Mas legal, sabe por que que. O carbono vem e diz. Entendo. Bilhões? Escuta. Não existe, a Terra não tem essa idade. Escuta. Não daria, não dá. Mas por que você está dizendo que não tem essa idade? É impossível. Baseado biblicamente? Também. Não dá. Prova de outro jeito. Também. Nada. Aí você pega, por exemplo, Adalto Lourenço. Adalto Lourenço. Evidencialista, hein? Cientista cristão. Evidencialista. Cientista cristão. Pergunta a ele. Evidencialista. Da ciência que vocês dão tanto crédito. Eu dou muito. Que vocês dão mais do que deveria, na minha visão. Mas... Pergunta a ele quantos anos tem a Terra, na visão dele, na visão da escola científica dele. No máximo 10 mil. Não, ele vai dizer 6, 7 mil. Ah, meu irmão, tá de brincadeira comigo. Sim, mas ele diz isso, hein? Ele diz isso assim, baseado no carbono 14, porque a geologia, ela mede os anos da Terra com o carbono 14. Mas ele mesmo disse que o carbono 14 é falho. Ele mesmo aí diz. Pega a pedra. É. Vermelha, preta, não sei o que, ó. Isso aqui são milhões de anos, isso aqui milhões de anos, isso aqui milhões de anos, isso aqui milhões de anos, isso aqui. Como é que tá de brincadeira comigo, meu irmão? Não, peraí, rapaz. Daniel. Tá de brincadeira comigo. Quando eles fazem isso, eles não fazem isso pra brincar, não. Pô, eles estão trabalhando, pô. Eu sei, Satanás trabalha até hoje. Pega o computador, Daniel. Acabou. Você tá falando como ignorante, viu? Não. Porque, vê, a gente não pode simplesmente chegar e dizer isso não, cara. Que não, que não é, que não é. Mas a gente não pode chegar a dizer que é. Eu sei que existe uma falha no carbono 14. Existe sim uma falha. Também, o cara não pode chegar a dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí é que tá, falou, pode chegar aí. Falou. Você pode dizer isso não? Oxe. Você diz isso? Porque eu creio, é a minha verdade. Então, peraí. Eu creio, é a minha verdade. Então tá bom, então tá bom. Então, eu quero dizer, é onde eu quero chegar, gente. E a verdade. Não chegar como proposta final aqui, tá? Na minha visão. Que é a verdade. Não saia não, meu filho. Calma. É pra você. Também. Ô, gordinho. Senta aqui, gordinho. Que a verdade, Marcos, ela depende de um fundamento. Pra ser. Vai lá, então você vai falar. É. E esse fundamento deve ser o padrão pelo qual se julga se aquilo é verdade ou não. Porque a verdade é a comprovação de que a proposição está de acordo com a realidade da coisa. É. Tá me entendendo? Que a proposição está de acordo com a verdade. Isso é verdade. Entendi. Isso aí é branco? É. O que eu estou dizendo está de acordo com a realidade do azulejo. Mas verdade é algo irrefutável. Ok. Verdade absoluta, sim. Sim. É o que eu quero dizer. Ok. Como não há. É, para nós, por exemplo, as verdades espirituais, as verdades de Deus, nós temos como base a palavra de Deus. Não porque ela seja comprobatoriamente comprovada como verdade de Deus, que não é. Ninguém vai chegar na ciência e dizer, ó, isso aqui foi Deus que disse. Ninguém vai chegar, isso aqui foi Deus que disse, não. Aí entra o elemento fé. Polêmico, mas entra o elemento fé. Fé é o ponto. É o ponto. É. Quem não tem fé... Porque até a verdade absoluta, irrefutável, ela é... refutável, mas ela não é... Por entendeu? Causa da fé, porque eu acredito que a Bíblia contém a verdade, então eu pego a minha proposição, Deus é amor baseado em quê? Como é que você diz que Deus é amor? Porque a Bíblia diz que Deus é amor, então eu confronto a minha proposição de Deus com o que a Bíblia fala ser Deus. Quando eu vejo que há conformidade, eu digo, isso é uma verdade absoluta, porque a Bíblia não erra, porque a Bíblia é inerrante, porque a Bíblia é irrefutável, porque a Bíblia não passa, porque nenhum fio passará. Porque nenhuma Eva... Entendeu? Mas veja só. Mas Deus deixa indícios na Bíblia... Ok. De que através das coisas materiais, palpáveis, natureza, fui lá atrás. Exatamente, cara. Eu acho fantástico. Aí entra a ciência que a gente tá defendendo. Fantástico, meu irmão, isso aí. Porque eu falei isso lá. E se você analisa isso aí? Quem colocou o Sol ali, cara? O Sol, a estrela maior do nosso sistema solar. Ô, meu filho. É aí, rapaz. Não, Pascoal, você senta ali, mano. Assisti. Ficou bonitinho. Ah, eu assisti ali. Três espinhas demais. Ó. Aí eu acho fantástico, cara, assim, porque eu até falei assim domingo, né? Quem colocou o sol ali, cara? Não pode ter sido um homem. Logo a Bíblia mostra poder, divindade. Na Bíblia. Coisa, uma coisa sobrenatural. A Bíblia. Porque se a Bíblia não disser, ninguém sabe quem é Deus, nem quem existe. Cara, eu tô dizendo, mas aí Deus deixa indício para que a própria semente da religião, como diz Calvino, né? Todo homem tem a semente e, da religião e da divindade. Então, para ele, a pessoa, ela é um religioso, o ser humano é religioso. E sem a ajuda da Bíblia, não passa de religiosidade e não chega a Deus. Chega o próprio Deus, não existe ateísmo. Adoração da criatura, Romanos 1. Não chega a Deus. É. Sabe a conclusão que eu chego? Que a ciência pela ciência não chega no Evangelho, não chega em Deus. É, Daniel, o Romano está dizendo. Chega, é insuficiente. Não chega com o conhecimento. Não é porque a ciência é insuficiente, não. A revelação geral é insuficiente. Ela é suficiente para condenar. É, mas ela não é suficiente para dizer que há um Deus no céu, que Deus é justo, que Deus é bondoso, que ele mandou seu filho para morrer. Não há. Não dá. Isso está na confissão. Não dá. Isso está no catecismo. Se não tivesse a Bíblia, estávamos todos mortos. Voltando para aquele ponto da questão de fé. Isso está no catecismo. Voltando para a questão de fé aí. Você está esquecendo também de ver o lado da fé do pessoal que está lá, que acredita na ciência. A gente julga a nossa fé maior, né? De acordo com a nossa verdade, porque acreditamos na Bíblia. Não, mas eles não acreditam. Nossa verdade. Eles comprovam. Sim, pois é. Mas é a fé deles naquilo, e aí? Não é a fé, é a comprovação deles naquilo. Mas tem muitas coisas que não são comprovadas, como as teorias. Eles acreditam na fé? Não. Não é? Por que não é? Porque eles acreditam não como sendo. Eles acreditam como sendo teoria, eles não acreditam como sendo verdade absoluta. Sim, mas eles partem daquilo ali para os estudos que às vezes são comprovados. Sim. E aí? Não. Opa, não tá conversando. Opa, rapaz, eu tô tentando ligar aqui faz meia hora. Perdeu o pensamento, tava tão gostoso aqui. Fala lá, Thomas. Não, essa questão que às vezes. Somos um pouco que possuidores, às vezes, ostentadores da verdade. É verdade. A gente fala que sempre a verdade da gente fica tá fundamentada. É que Paulo tá dizendo das religiões, né? E quando aperta o cerco, não, mas é fé. A fé ostenta a verdade. Quando alguém aperta o cerco, a gente, não, mas isso é uma questão de fé. Acabou a confusão. Mas essa é a minha proposta da mesma maneira. Mas eu vou defender a importância da ciência. A Bíblia é. Ela vai dar junto, né? Vamos dar junto. Escuta aqui. A Bíblia é um material de estudo da ciência. Eu tentei mostrar, ela é relevante da ciência. Você não acha que a ciência é moderna? Eu estou querendo manter a discussão num ramo filosófico também, um nível. Num nível também sem fé. Esse gordo galego gosta. Olha, pessoal, é o seguinte, cara. A ciência. Eu amo esse café quente. A ciência. Ela é uma filha de quem? Da teologia. É claro, eu defendo isso, rapaz. Peraí. A ciência é uma filha da teologia. Peraí. É um ramo, seja o que for. Peraí. Quem nasceu primeiro? Filosofia. Que filosofia? Esse gordo galego fica com Fábio tá com papo. Não fala não. Tá gravando. Mas é filosofia. Ah, como ciência. Filosofia é a primeira ciência. Mas é a primeira. As coisas partiram a partir disso. Do pensamento. Exatamente. A teologia vem da filosofia. Tudo vem disso, Bruno. Vem de Deus, rapaz. Tudo vem de Deus, rapaz. Consciência. Tudo vem de Deus. Que vem dele. Tudo vem de Deus. A ciência vem de Deus. A questão de filosofia vem de Deus. Pois é, então como é que tu tá dizendo que é a primeira coisa? O fato de pensar vem de Deus. Cara, essa questão da verdade é altamente destrutiva. Mas existe. A gente fala que existe a verdade baseada na Bíblia, cara. Não a verdade como, relevante é aquilo. Agora, eu queria fazer falar uma coisa. Eu queria falar uma coisa também, né? Porque, por exemplo, existe um outro tipo de verdade na Bíblia que é a verdade relacional, assim, social, né? Que é a questão do mandamento, quando ele fala não jurar falso testemunho, né? Que é também a questão da sinceridade e tal. Nós não falamos sobre isso aí também. Esse aspecto da verdade moral. Exatamente, da sociedade, cara. Ter um princípio ético também. É. Da verdade ética, da verdade moral. Dos relacionamentos hoje, e tal. A gente falou tendo até o exemplo maior que é Jesus. E hoje, deixa-me só abrir aqui um parênteses. Mas só uma coisa, que esse café não visa trazer respostas prontas para ninguém. Ele é um papo solto, livre. E que quem escuta também pode se livrar. Mas solta minha mão. Mas e ninguém mão. Aqui propõe fechamento de assunto nenhum. Não, é claro. Estamos concordados com isso? É claro, com certeza. Agora solta minha mão que concordando. Eu tô falando. Ok? Concordando. Okay. Bruno, continua na sua. Veja bem. Agora que ele soltou. É porque a gente saiu de um assunto. Exato. E o pessoal. Mas vamos falar sobre diz o que é certo e errado. É. Não existe. Não, brincadeira. Não existe. Sim. Veja bem. Sim. Peraí, rapaz. A ideia... Veja bem, hoje em dia, a ideia é os ramos, escritores como Augusto Cury, homens assim, pessoas que são ligadas à ciência, à pedagogia, à administração, já se rendem a um exemplo de perfeição nessas respectivas áreas, que é Jesus, certo? Por exemplo, se analisou... Calma. Mas é como modelo. Não como perfeito, Salvador. Perfeito. Não como Salvador. Sim, Daniel. Peraí. Ok. Mas você já há de convir. Grande moralista. Mas já há de convir. Entendeu? Que como as pessoas do mundo, e eu digo do mundo, pessoas que não são ligadas à igreja e tal, já reconhecem em Jesus um perfil e um modelo perfeito em suas respectivas áreas. Cara, mas isso não é de hoje. Isso já não é uma não coisa é interessante pra gente falar. Ruim é que a igreja também faz isso, Bruno. A igreja tá cheia disso. Pra igreja, gente, vê se não é. Jesus é um grande pai, assim, um modelo de pai. Jesus é um modelo de amor. Jesus é um modelo de benevolência. Mas Jesus não é. Jesus é um amuleto. Jesus é alguém que a gente olha para saber como é que se deve tratar a esposa, tratar irmãos. Mas Jesus não é alguém que a gente olha para a gente através dele. É, Jesus não sim. é a razão. Sim. Jesus é um modelo. Eu não Jesus é um Piaget. Jesus é um Piaget. Jesus é um... Não, não tô falando isso não. É, ok. E hoje, esse é o erro. Mas esse é o erro que as pessoas andam hoje. Então isso não é muito não, Bruno. Porque ninguém mais olha... Ninguém olha mais a vida humana pelos olhos e por Cristo. Pela cruz. Esse é o ponto ninguém olha. Principal. Olhar para as coisas e fazer as coisas como Jesus fazia, sem o coração de Jesus, não é nada. Exatamente. Amar o outro, cuidar do outro, passar remédio na ferida do samaritano, não é nada se não tiver o coração de Jesus, bicho. Se transforma numa cadeia do bem, numa corrente do bem. Exatamente. No dia, né, começo? Daniel, no dia que as pessoas encararem a vida deste modo aí, do ponto de vista de terem em si o coração e a essência de Cristo. Ah, e é outra coisa. Aí sim. Ah, então aí não se glorie aí porque Jesus tem sido dito como modelo de psicólogo. O grande psicólogo. Bom. Não, isso não é de hoje, não. Lembre-se que Jesus antes de Cristo, que ele dizia que Jesus era um super poeta, que ele dizia. Olha, cada um que eleja Jesus como seu guru. Ele vem falando que a Bíblia vem falando de várias pessoas, de modelos, exemplo, Moisés, não sei o que. E quando chegou em Cristo, era a perfeição. Chegando neste assunto, eu gostaria de dizer que próximo ano estarei lançando o meu livro, Os Vários Jesus, tá? Já estará à venda em todas as livrarias. Pois é. É aquilo que a gente foi só pra voltar aqui. Meu Deus, o delírio. Não, que Deus. É a cara que pensa. Esse galego gordo. Vocês chegaram aqui em conclusão sobre a verdade. Não, é o que a gente. Verdade absoluta, irrelevante, Cristo, porque ele transforma. E porque nós queremos. Que é a verdade. Ah, você! Não, tô brincando. A verdade liberta. Agora, a base é a Bíblia. Conhecereis a verdade, cara. Que a verdade vos libertará. Jesus é a pessoa da verdade. Como Marcos disse. É a personificação. Não, como você disse. Foi. Ele foi eu. Foi Bruno Moraes que disse. E a palavra de Deus é a verdade. Agora, ela diz que é a verdade. Não. Ela diz que ela é a verdade. Mas então... ela prova com a mudança de vida que ela faz. Contrafaça um ela argumento. Impacta. Contrafaça um argumento. Logo. Gente. A gente tem que sair. Sem deixar aqui. A gente vai ter que tomar um rumo na nossa vida. Lida perguntou onde a gente chegou com essa discussão. Eu respondo, não chegamos a lugar nenhum. Até porque não é a nossa proposta tentar chegar a algum lugar. Quando se chega a algum lugar, se termina. Se para. É. Não é. É ideal. Se estaciona. Peregrino, você é peregrino. O caminhar, o estar no caminho, em movimento, é muito melhor. Hã? Não. Deixa o cara falar. O caminhar. Ele é pobre, fala. O caminhar, o estar no caminho, é muito mais prazeroso do que estar, ainda com suas pedras, espinhos, muito mais prazeroso do que a rede de estar fora dele. Não é? É, lembrando que esse momento conturbado de início aí foi por conta de Daniel. E ele está aqui porque ele é responsável por gravar essas coisas. É, porque, senão não estava, né? Eu tenho visto que o pessoal não tem muito prazer, não. Eu tenho percebido que... Se vocês tivessem um outro computador que gravasse, eu não estaria aqui. Rapaz, o Fábio hoje nem falou. Não falou direito. Mas eu queria que ele falasse um pouco assim no final. Não, tudo bem. Pra gente acabar com a sua voz, Fábio. 45 minutos de programa. Pra gente poder receber os e-mails falando como você é. Fala. Isso é legal. Deu adeus. Deixa eu dar a benção hoje. Deixa ele fechar o programa. Não, fecha o programa de hoje. Vai lá, Fabião. Fecha o programa de hoje. Vai. Diga assim. Pronto, a gente acabou aqui o Café Cast na casa de Marco G. Esteve conosco aqui Bruno Moraes, Thomas, Marcos, Daniel e eu, Fábio Andrade. Até mais. Tchau. Dida. Dida. Até mais. Deixa ele dizer, vai lá. Tchau. Diga sim, quem tá. Ô, amado, já falei. A sua voz, fica lá pra você. Sua voz é impressionante. Rapaz, eu tô gostando disso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar o programa. Eu vou fechar e você vai dizer tchau, pessoal. Daniel, até a próxima. Por favor, Brecha. Você dá o tchau. O tchau. Você... Até a próxima. Tchau. Tá bom? Deixa eu dizer. Entendeu? Peraí, fica aí. Então é isso, gente. Por hoje é só. O Fábio vai dar a benção final daqui a pouco. A gente falou sobre verdade. Se você quiser ouvir esse programa e outros, nós temos 13 outros programas. Mais mentira que verdade. É, né? Em www.cafecast, letra K, letra F, letra E, letra C, letra A, letra S, letra T, .com. Se você tem Twitter, pode seguir também o Café no Twitter. twitter.com/cafecast. E pode mandar um e-mail também para café@ipmcurado4.com. Eu sou Daniel Luiz, esteve aqui comigo. Estiveram Thomas Lecelles. Bonito esse sobrenome, viu? Queria que vocês estivessem me vendo aí, são muito bonitos. Aí vai tirar uma foto oficial. Bruno mais arroz. Moraes. Em breve estarei com um blog e com um livro lançado. Okay. E. É o blog estarei aqui. Sim, vou fazer um programa no meu blog também. É claro, tem que fazer. Fábio Andrade esteve aqui conosco. Marco G, o dono da casa. Não, para falar a verdade, Dida Estrela, que é a dona da casa. E também esteve conosco Melissa. Melissa esteve conosco, Melissa. Na barriga. Ainda na barriga de Dida. Mas de repente você vai escutar esse programa, a Melissa já está chorando aqui, fazendo arte nas paredes do apartamento. 3 meses, você está por aqui, ela está chorando. E o avião? E o avião também chega por aqui, olha aí. Olha aí. Treme. Nós estamos perto do aeroporto do Gilberto Freire, né? Aqui em Jaboatão. Não é o nome do aeroporto, Gilberto Freire? Aqui em Jaboatão, aeroporto de Pernambuco, Recife. É... Sim, eu, Daniel Luiz. Visita lá no meu blog, cara. Daniel Luiz com Z, tá? .net. Visita lá, cara. Visita lá. Deixa um recadinho. Tá bom, seu negócio tudo. Tchau, até mais. Tchau.